Your clan. Happen Moss. Thiago Shinobits. Your clan. Ei, a missão não é secreta. Vivemos tempos difíceis, onde o amor se esconde e o ódio se revela. Onde o falar a verdade virou crime, ou ter princípios te faz ser um ser fora de sua terra. Ser ou não ser, maquiagem, esconde a mensagem. Falar por sutilezas ou escancarar a verdade. Um farol só guia, se estiver em cima do monte. A lâmpada ilumina, não só pelos seus 220 volts. Mas sim, porque numa casa ela está no alto, destacada, revelada. As trevas não têm vez, se há luz, a escuridão é dissipada. Somos todos comissionados, ide, vai, revela. O que estava em oculto grita em cima dos telhados. O sol precisa estar bom, senão só serve pra ser pisoteado. Anos se passaram, sonhos, decepções, alegrias, ajustes, aperfeiçoamentos. A família de José colhe bons frutos do arrependimento. E se posiciona, conquistando, vivendo da porção diária. O vinho novo é o Espírito Santo, a mensagem é o Evangelho que liberta. Por mais que nós tentamos, nossa missão jamais será secreta.